Второй класс рейтинг Байдар. Рейтинг Байдар. Окей, Дэйв Миллер строит аудиодискрина. Crescente, chame agora o centro na sequência 12685, alterno 3365 para descida. 12685, 3365. Obrigado, ATP. É. Romeo, reboque posição 3, do Papa Romeo Golf, uniforme Zulu. Patrulha Gol 9073, autoriza da presente Road Bridge. Solicite diretamente ao centro, frequência 1251, antena 13395. Sete, concentra agora 251-3395, obrigado, bom dia Gol 9073. Victor, é o trip 5557. Minas 360 autorizado. E eu fiz o Luna meio, é colapso de Luna 0 curva direita. Ainda está El, Leito Bridge, controle 19.35, aciona 5060. 360 no 0 direita da El, Bridge 19.35.5060. Guarulhos, 360, VP Zulu no meio, decola pista 1-0, curva direita, saída da Euleta Bridge, controle 1-1-9, decimal 3-5, aciona 5-0-6-2. Reporta push, frequência 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, confirmando. Respeito acionamento, trip 5557. Trip 557, autorizado por respeito acionado por táxi. Camará preparado. Para o táxi, o trip 5557 está com 105, 4 horas, libera um preço, é a alternativa. Trip 5557, CVA, reporta a ponte, espera do almoço, zero pronto, entregar 1.007. 1.007? Comando 1.010, que negar 1.0, 1.0. 1.0, 1.0, então primeira direita, isso, primeira esquerda, até o ponto, espera da 1.0. Via Índia, ok? Índia, Índio táxi, reporta com disparo da 190 trip. Índia, Índio 5557 da trip. Embraer 190 taxi reta, aguarda o início do push para o táxi. Após Embraer livrar o pad via Índio. A linda cola está no 0,100 graus, 0,69. Trip 5557, da cola 221, no controle 119, decimal 35, por favor. Sinal 355557. Controle Trip 5557. 1935. Controle Trip 5557. Pode abrir? Foi Leda inicialmente. Leda. Golfe Índia, porta onde está pronto, 110, gol 161. Ano que legal, 0110. Autorizado, linha aérea colapso, estilo 0, vento 100 graus, 08 nós. Decolagem 27, controle 119.35. 1935, 91. Controle contigo, 1161. São Paulo 360, fugindo. Nível 300. Depois o Luno Meio, decola pistola 0, curva direita, saída da El Leda Bridge, controle 119.35, aciona 5075. pressão muito baixa, confirma o nível 300-300 e o transponder 5075. Alto, claro. Chame o Centro Recife 1251, terminal 3395. passando o centro Recife 1251, altera 3395. 1251 na secundária? Espera, 13395. 13395.